Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo magenta, e essa é a lição de número 93 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, enganando os outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó, tudo isso é verdadeiro. De acordo com o que acreditas agora. Hoje, vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Por que não ficarias cheio de alegria sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizeste nunca foi feito? Que todos os teus pecados não são nada? Que és tão puro e santo quanto foste criado e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti? A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas és salvo. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa. Não é nem bom, nem mau. É irreal. Nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Não o fere nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e ao amor, e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus? A tua impecabilidade é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste mau e cheio de pecado não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus, e a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti porque Deus as colocou aí. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, Deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás, isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível, usar os primeiros 5 minutos de cada hora para este exercício. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir esses pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos e reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo estes pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Hoje podes fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para esse dia é, de fato, verdadeira. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Citação do dia. Eu estou imensamente poderosa hoje, pois o poder de Deus está em mim. Meu poder não é algo que deve revelar-se mais tarde. Meu poder no mundo é um resultado de minha decisão de revelá-lo. Eu sou poderosa em qualquer momento em que eu escolher ser, pois Deus está em minha mente. O poder de Deus é o poder de curar. Conforme rendo meus pensamentos ao amor, o poder de Deus se move através de mim e eu me torno uma curadora. Eu sou elevada a uma líder, conforme eu me torno uma seguidora da luz de Deus dentro de mim. Que possa o poder de Deus mover através de mim hoje e fazer de mim uma poderosa representante de seu amor na terra. Que possa meu eu menor ser lavado. Que possa a sua iluminação brilhar através da minha personalidade e revelar a si mesma através de mim. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias de Marianne Williamson. A tua impecabilidade é garantida por Deus. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Isso é de fato verdade. Um beijo enorme e até a próxima lição. Tchau, tchau.